Atenção pessoas, boa noite, estamos em identificação autorizada durante a posição Duna, vista para 2003, a vista na 012, reporte no localizador.

6 on the ground at 47. JK to the right, contact Salvador, ground 121, decimal 1. Ground 121, decimal 1, Azul 4216. Thank you. Salvador, ground Azul 4216. Maintaining runway via X-ray echo. Azul 4216, text via Alpha report before Juliet. Alpha report before Juliet, Azul 4216. Salvador, o San 3520, bom dia, informação Bravo. Quero bom dia, autoridade direta posição Luna. Os mil pés, a chama 012, reporte estabilizado. Direto Duna, 2000 pés, 012, reporte estabilizado, San 3520. Estabilizando o NS 3178. 3178, complete chamado, chama a torre 895. Confere 295 3178. Clear taxiway Juliet to gate 1. Juliet to gate 1, Azul 41. Salvador, vou adiantar 3178. Vou prestar embaixada do rádio, está precisando em olhar 66. 3178, ajuste na 02, leve pouso, sistema 0, vento 080 graus, na 0 mais. No 092 ajustado, está livre pouso, não no 0, até 3178. 3178, solo 52, vira direita, solo 219. Vira direita, solo 3178. E decolar pista na 0090 graus, meia dúzia de mar. CSD zero, clássico no 0192. Ingresso Juliette e a moto 1-4. Ingresso Juliette e a moto 1-4. Bom dia, contato radar. Bateria nível 370, saída PUCA. Saída PUCA, 370, voo 1197. 192, estamos centro Recife, 12545 e ao término 12685. Cobre 545, terão 2085, ou 1192, obrigado. Completo com a torre, 1895, obrigado, senhorita, bom dia. Torre, Salvador, TAN 3520. TAN 3520, boa noite. O ajuste no 012. Cheque o trem, pouso autorizado, pista na 0090 graus, 62 graus. Baixado travado, leve pouso, TAN 3520. 07, 219. 219, nota 3520. Alfa Juliette até o portão 04. Alfa Juliette, portão 04, 3520. Paulo Salvador, aqui é o Gol, Golfo Uniforme Papa. Prossiga. Golfo Uniforme Papa, no pátio 3, posição 3 Romeu, solicita autorização de reboque para o filha número 9 no pátio 1. E se chama para ingressar no pátio principal? Chamarei para ingresso no pátio principal, Uniforme Papa. Paulo, Salvador, aqui é o Gol, Golfo Uniforme Papa. Pronto para ingressar no pátio principal. Aguarde só um instante, o Golfo. Escuta. 1173, pushback e acionamento. Autorizada no 7, chama táxi, no 1173. 73, está ali. O Gol, Uniforme Papa, aguarde na saída do pátio 3. A aeronave da companhia vai iniciar o push no gate 7. Sim, o Uniforme Papa aguardando na entrada do pátio número 1. Salvador, voo 1173 para o TAC 3 horas e 40, Janeão, POB 1172. Ele está aqui, parte 1 no Índia, com espera 1895, 1011, 1012 no ajuste, boa viagem, 1173. 12, Sate, Índia, Porto Fera, 118, 95. Obrigado, Matheus. Salvador, bom dia, 1173, próximo ponto, Canadá 10. Alinhar e manter, 1173. E mantendo, 0, 1173. Eu aqui é o Gol, uniforme mapa, é, a aeronave da companhia já livrou, senhor. Tem autorização de ingressar? Afirma, até o 9, reporta o tempo. Ok, reportarei o término. Três ao alinhar, livre decolagem, pista 90, vento 040 graus, 2 nós. Ao alinhar, depois da decolagem, dá 10, gol 1173. Decolado aos 27, controle 198, boa. Valeu, chegou 1-1-7, preciso da nota. Controle, ligou 1-1-7-3. 1-7-3, bom dia, contato radar, chegou para o nível 360, autorizado por Atleta. Direita, Leda, 360, gol 1-1-6-3, fechou. 720, 73, come on, contact. 3520 para Aracaju, constante 4. Autorizado Aracaju, 230 ao nível, via Golfo 677. Decola da 1-0, curva à esquerda, no perfil da Puca, Jamo, após Jamo, direto Aracaju. 542000, transponder, 198, controle. 230 autorizado, Golfo 677, aerovia, decola 190, curva à esquerda, Puca, Jamo, Aracaju. 5-4-2-0, transponder, 19-8 ao controle. O Edson pronto no 4 para pushback de treinamento. Pois é. Bom dia,